dia, irmãos. Vantagem de ser o segundo é que a gente não vai cometer os mesmos erros do João. Não fui pego de surpresa. Ai, ai. Na realidade, eu não tenho desculpa mesmo, viu, irmãos? O pastor nos convidou para estar compartilhando ontem, então eu preparei alguma coisa aqui, queria estar compartilhando com os irmãos. Queria relembrar com os irmãos a primeira ministração que recebemos sobre o trono do Senhor. E a passagem que gostaria de reler está em Isaías 6, que fala sobre a visão de Isaías do trono do Senhor. Então, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queria estar relembrando com os irmãos esta visão de Isaías, do trono do Senhor. Jesus estava assentado sobre o alto e sublime trono. Ele estava assentado no seu trono. E Jesus precisa estar assentado no trono para receber toda a adoração. Nós falamos, o pastor falou sobre o deserto, sobre as lutas, tribulações que passamos. Mas quando Jesus está assentado no trono dos nossos corações, nós podemos estar contemplando Jesus e adorando ao Senhor. No caminho para este lugar, nós estávamos ouvindo a mensagem, o testemunho da Andréia Vargas, acho que os irmãos devem conhecê-la. E ela estava compartilhando um pouco sobre a conversão dela. Como foi a conversão da Andréia? Ela é uma pessoa bastante intelectual, preparada, ela se converteu em São Paulo quando ela trabalhava, estudava, procurava ser bom profissional, ambicionava ser bom profissional, crescer na sua carreira. E, nesse momento, uma amiga crente convidou ela para ir à igreja. Né? E ela, com dó da amiga, né? Não, eu vou acompanhar ela, já que ela está me convidando. E ela foi à igreja. E lá ela ouviu a palavra do Senhor. Ela viu a união dos irmãos. E ela começou a buscar o Senhor. E nessa busca, o Senhor deu a ela uma revelação. O Senhor deu a Andréia uma visão do trono, do trono do Senhor. Ela conta que a visão dela foi como se estivesse projetando naquelas telas, né, que nós usamos aqui, e ela viu nitidamente o trono do Senhor. Era um trono muito bonito. Era um trono, sabe aquelas obras que o Hélio faz, de ouro, né? As peças que as mulheres tanto gostam, né? Era algo muito mais bonito. O trono do Senhor é um trono de ouro, um trono cravado com pedras, com esmeraldas, com pedras preciosas. E ela olhou para o trono, ela olhou para o lado, E ela viu Jesus. Ela reconheceu Jesus. Interessante que ela olhou e reconheceu Jesus. E Jesus estava de pé, em pé, do lado do trono. Ela achou muito estranho, mas por que Jesus está em pé do lado do trono que é dele? Aí quando ela olhou para o trono, ela viu que Andréia, ela mesma, estava sentado no trono do Senhor. Isso me fez pensar, irmãos, e com as ministrações de ontem, com o tempo que a gente está tendo aqui agora, me fez pensar, quem será que está sentado no trono do Senhor aqui no meu coração? Quem será que está sentado no trono do Senhor? Será que Jesus está em pé do lado do trono que era para ele estar sentado? Para mim, esses momentos têm sido momento para estar refletindo isso na minha própria vida. Quando a gente passa pelos desertos, pelas lutas, né, pelas tribulações, a gente olha para o trono e muitas vezes a gente não encontra Deus lá. Deus não está sentado no trono. E o que nós encontramos são outras prioridades, são outras fontes. Muitas vezes nós encontramos assentado, eu tenho encontrado assentado no trono do Senhor, preocupação com estabilidade financeira, preocupação com a minha carreira, preocupação em ser uma pessoa boa. Eu tenho encontrado muitas coisas menos Deus, menos Jesus. E quando Jesus não está assentado no seu trono, a gente não direciona a adoração que ele merece. E faz do nosso deserto um lugar árido. Faz do nosso deserto um lugar de tristeza. Faz do nosso deserto um lugar onde tomamos as decisões erradas. Oh, meu Deus, quantas decisões erradas a gente tem tomado, porque nós não encontramos Deus assentado no seu trono. Quando Andréia, ela viu o trono e viu que ela estava sentada no trono que era do Senhor, ela se encheu de vergonha. Se encheu de vergonha, por quê? Porque aquele lugar era do Senhor e o Senhor não estava sentado lá. O Senhor estava de pé, Jesus estava de pé. Ele não estava sentado no trono que era dele, mas no lugar de Jesus, quem estava sentado no trono era a própria Andréia. Eu, esses dias, tenho refletido e tenho visto que muitas vezes isso tem acontecido com a minha própria vida. No trono do Senhor, quem tem se assentado é Isaac, é o próprio homem, sou eu mesmo que estou lá. É a minha preocupação, é o meu interesse, é o meu desejo, é o que eu acho que é certo ou errado. E com base no que o que eu acho que é certo ou errado, tenho educado minhas filhas, tenho conduzido a minha casa. Então, irmãos, para mim, esse tempo é um tempo para estar de arrependimento. É o tempo que João Batista anunciou: arrependei-vos. Que nós possamos, irmãos, estar nesse momento aproveitando para estar redirecionando nossas vidas. O que tem ocupado o trono de suas vidas? Quem tem se assentado no trono de suas vidas? E que a gente possa pedir perdão mesmo ao Senhor. Que a gente possa estar se arrependendo. Para que o Senhor volte a ocupar o trono que é dele. Queria finalizar com Apocalipse 22. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas das árvores, da árvore, são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quando o Senhor assume o seu trono nas nossas vidas, do trono do Senhor derramam rio de água viva, brilhante como cristal, essa água que sai do trono do Senhor. Que essa água venha estar irrigando, achando um canal, como aprendemos ontem, um canal, a transportar essa água, a irrigar os nossos corações, para que a gente passe por esse deserto, guiados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, e que o deserto não seja uma experiência árida, de tristeza, mas seja o momento em que nós, assim como o povo de Israel, experimente o cuidado do Senhor para nossas vidas. Amém?